Capítulo 9 de Lucíola, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Acordei por volta de 2 horas e fui escrever. Depois da noite que passara, talvez suponha que fiz versos. Pois engana-se, fiz contas. Revi o meu livro de assentos, dando balanço à minha fortuna, que então orçava por uma quinzena de contos. Era bem pobre, mas estava independente, formado, no ardor da mocidade e sem encargos de família. Já tinha a intenção de estabelecer-me aqui. E antes de começar a vida árida e o trabalho sério do homem que visa ao futuro, queria dar um último e esplêndido banquete às extravagâncias da juventude. Quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria 1 ou 2 meses da vida que eu queria viver por despedida? Separei o necessário para minha subsistência durante 2 anos e, com a fé robusta que se tem aos 20 anos, rico de esperanças, destinei o resto ao festim de Sardanapalo, onde eu devia queimar na pira do prazer a derradeira mirra da mocidade. Tendo registrado no meu budget, com um simples traço de pena, a importante resolução, saí para matar a sede de ar, de sol e de espaço que sente o homem depois do sono tardio e enervador. Espaciei o corpo pela rua do ouvidor, o espírito pelas novidades do dia, os olhos pelo azul cetim de um céu de abril e pelas galas do luxo europeu expostas nas vidraças. Era um domingo. O ócio dos felizes desocupados tinha ganhado o campo e os arrebaldes. Encontrei, por isso, poucos conhecidos e fria palestra. Queria fazer horas para ir ver Lúcia. Com os hábitos de voluptuosa indolência que tomam as mulheres a que faltam os cuidados domésticos, não era natural que tão cedo fosse visível. Para ocupar-me dela, entrei em casa do valé, o joalheiro do bom tom. Comprei não o que desejava, mas o que permitiam as minhas finanças. Só os milionários gozam do prazer de medir a sua liberalidade pela efusão do sentimento. Entretanto, o desejo avulta justamente onde mingua a fortuna. Tinha escolhido uma dessas galanterias de ouro e brilhantes que custam algumas centenas de 1.000 réis e valem um capricho, uma tentação, um sorriso de prazer. Ao sair, vi um adereço de azeviche, muito simplesmente lavrado, e por isso mesmo, ainda mais lindo na sua simplicidade. Tênue filete de ouro embutido bordava a face polida e negra da pedra. Há certos objetos que um homem dá à mulher por um egoístico instinto do belo, só para ver o efeito que produzem nela. Lembrei-me que Lúcia era alva e que essa joia devia tomar novo realce com o brilho de sua cutis branca e acetinada. Não resisti, comprei o adereço, e tão barato que hesitei se devia oferecê-lo. Seriam 4 horas. Achei Lúcia reclinada no sofá. Estava matando o tempo, ora examinando o crivo dos punhos e o debuxo do penteador de cambraia, ora cerrando as pálpebras para engolfar o espírito nalguma deliciosa reminiscência. Preguiçoso! Há 2 horas que o espero, disse, dando-me a mão e sorrindo. Saí há muito tempo e não passei por aqui com receio de incomodar-te. Tenha a bondade de dizer, quem lhe deu o direito de pensar que me incomoda? Meu gênio, desconfio de mim. Pois o seu gênio enganou-o. Fique sabendo que o senhor nunca me pode incomodar a qualquer hora que vem aqui. Nunca, ouviu? E quanto tempo durará isso? Ah, já lhe disseram que sou volúvel. Eles têm razão de o dizer. Porém, má como sou, ainda assim, não me julgue pelo que lhe contarem. Não te julgo, nem te quero julgar. Conheço-te de ontem. De ontem somente, tu o disseste. Pois essa que fui ontem, continuarei a ser, já que Deus não quis que fosse a outra que viu da primeira vez. Não era mais bonita do que a desta noite? Quem sabe? Mas diga-me, continuou, acariciando-me o rosto com a mão travessa, deveras pensou hoje alguma vez em mim? Ou esqueceu-se apenas nos separamos? Tanto que te trouxe uma lembrança. Ah, quero ver, sou muito curiosa. Tirei as joias e dei-lhe. O sorriso faceiro que despontava no lábio murchou de repente. Atribuí a excesso de curiosidade e atenção. Porém ela, abrindo lentamente a caixa, lançou-lhe apenas um olhar distraído e deitou-a sobre a cadeira com uma frieza glacial e um desgosto que transparecia entre a expressão de forçada amabilidade com que me agradeceu. Obrigada, não vale o tanto. Esse tanto foi dito com uma surda vibração e profunda, como se a voz que o articulara houvesse ferido interiormente todas as cordas de sua alma. Cunha tinha razão, pensei eu. A cupidez e a avareza são as molas ocultas que movem este belo autômato de carne. Está habituada a presentes de milionário. Desdém a migalha do pobre. Tive ímpetos de cuspir dos lábios os beijos que recebera e que não podia pagar pelo seu justo preço. Abria ela a outra caixa com a mesma lentidão e indiferença, quando súbito expandiu-se num desses enlevos que descem como ondas de fluido luminoso da fronte apaixonada e inteligente da mulher que ama. Soltou um pequeno grito de prazer e agradeceu-me, desta vez, sem palavras, com um só olhar, mas olhar como ela unicamente os tinha. Olhar fundo e longo, que parecia surgir de um abismo e dilatar-se ao infinito. Posso eu descrever-lhe a ingênua alegria e as visagens graciosas e infantis que ela fez diante dessa joia sem valor? Era a gárrula travessura da criança, a quem se deu um brinquedo bonito. A mimosa garridice da menina que festeja o seu primeiro enfeite de moça. As carícias felinas do gato brincando com a tímida presa que vai devorar. Que bonito, meu Deus! Exclamava a cada instante. Quero ver como me fica. Hei de trazê-lo sempre. Imediatamente, substituiu os brincos que tinha pelos de azeviche, cingiu o colar e, saltando como uma louquinha, correu ao espelho. Aí, repetiu-se a mesma cena. Apesar da naturalidade e do ímpeto involuntário destes gestos, a minha habitual desconfiança suspeitou, naquela efusão de contentamento, uma zombaria amarga. Supus um momento que ela pretendia ironicamente fazer-me sentir, por esse modo, a mesquinhez do presente. Não lhe cause isto surpresa. Lembre-se que ideia devia fazer então dessa mulher pelos precedentes que conhecia de sua vida. Que significa esta admiração fora de propósito, Lúcia? Estou arrependido de te haver oferecido semelhante ninharia. Mas cuidei que me perdoasses em atenção a outra, que não parecia muito indigna de tua beleza. Não sou rico, e há pouco a indiferença com que recebeste esta pulseira fez-me sentir bem amargamente a minha pobreza. Estou convencido que o fizeste sem querer. Essa criatura tinha a intuição rápida e instantânea, que é no homem a segunda vista do gênio, e em algumas mulheres privilegiadas, um instinto sutil do coração. A primeira palavra, a expansiva alegria que vertia de toda a sua pessoa, caiu-lhe aos pés. Ficou séria, submissa e envergonhada, como a criança traquinas que surpreende em flagrante o ralho paterno. Recolheu confusa o adereço e veio sentar-se ao meu lado. Diz que recebi com indiferença esta pulseira? E qual é a causa da minha alegria? Disfarcei para o senhor não pensar que desejo me venha ver somente pelo valor destes brilhantes. Além disto, quando se recebe mais do que se vale, fica-se acanhada. Compreendo hoje as rápidas transições que se operavam nessa mulher. Mas naquela ocasião, como podia adivinhar a causa inota que transfigurava, de repente, a cortesã depravada na menina ingênua ou na amante apaixonada? Mas por isso, não se zangue comigo. E inclinou a face para receber uma carícia. Torno a pedir-te, Lúcia, nunca me digas o que não sentes. Tens o mau gosto de te rebaixares e te julgares mais severamente do que outros o fariam. Julgo-me como devo. Se eu quisesse parecer melhor do que realmente sou e fingir sentimentos que não posso ter, me tornaria ridícula. Talvez o senhor fosse o primeiro a escarnecer de mim. Antes a franqueza do que a mentira calada, que oculta o que se deve confessar. Tudo isto, sabes o que é? É orgulho, ofendido por algumas palavras que me escaparam antes de ontem. Não negues, já te conheço melhor do que tu mesma. Deveras, é difícil conhecer-me, mais difícil do que pensa. Eu mesma sei o que às vezes se passa em mim e o motivo que me arrasta sem querer. Não repare nestas esquisitices. Rale comigo quando eu merecer. Prometo corrigir-me. Era o meio de me tornar insuportável. Daqui a uma semana não me poderias aturar. Experimente. Não. Dizem que és muito caprichosa. E não há nada que eu respeite como os caprichos de uma mulher. Fica o que tu és. Somente sentiria que cometesses excessos como os de ontem. Já lhe dei um juramento. Acredito nele. Portanto, não há necessidade de te humilhares diante de mim, que não tenho direito de pedir-te contas de tua vida. Não te pergunto pelo passado. O que te peço são alguns instantes de prazer. Quando te aborrecer, previne-me. O senhor nunca me há de aborrecer. Se este prazer que lhe dou vale alguma coisa, tome dele, quanto queira. Pertence-lhe todo. Davam 6 horas. Lúcia pediu-me que jantasse com ela, e fê-lo com uma humildade e timidez que, apesar dos meus escrúpulos, aceitei, para não mortificá-la. Enquanto ela vestia-se no toucador, recostei-me no sofá e descontei quase 1 hora do sono perdido na véspera. Abrindo os olhos, vi Lúcia reclinada sobre mim. Devias estar maçada por me ver dormir. Por que não me acordaste? Agora mesmo acabei de aprontar-me. Estava encantadora com seu roupão de seda cor de pérola, ornado de grandes laços azuis, cuja gola, cruzando-se no seio, deixava-lhe apenas o colo descoberto. Nos cabelos, simplesmente penteados, dous cactos que apenas começavam a abrir as primeiras sombras da noite. Mas tudo isso era nada a par do brilho de seus olhos e do viço da pele fresca e suave que tinha reflexos luminosos. Foi para mim que te fizeste tão bonita? E para quem mais? Disse com um acento queixoso. Estou a seu gosto? Como sempre. Pois vamos jantar. Ela fez-me as honras de sua casa como uma verdadeira senhora, com o tato esquisito que põe o hóspede à sua vontade, cercando-o, contudo, de mil atenções delicadas. O jantar foi sério. Ou porque Lúcia, nessa ocasião, desejasse conservar a sua dignidade de dona de casa, ou porque a presença dos criados a acanhasse, o fato é que não deixou nunca o tom ligeiramente cerimonioso que havia tomado. Depois de jantar, sentamo-nos no terraço, onde tomamos café e eu fumei o meu charuto, do qual ela, brincando, roubou-me algumas fumaças, com tal graça e prazer, que bem provavam ter cultivado mais esse vício. A noite estava bonita e estrelada, e o céu coalhado de nuvens que recortavam sobre o azul as formas caprichosas. Lúcia tinha alma poética. Falava da natureza com um entusiasmo ingênuo que dá a vida contemplativa àqueles que não conhecem os segredos da ciência. Muitas vezes fazia-me perguntas que me embaraçavam. Outras cortava a frase colorida com um riso em que vertia sua fina ironia. Ali está a minha estrela. Olhe, sou eu, disse, mostrando-me Lúcifer, que se elevava no oriente, límpida e fulgurante. Não pude deixar de sorrir-me. És muito linda no céu, sobretudo hoje, que vestes um manto de tão puro azul. Mas eu te prefiro aqui, junto de mim, Lúcia. Também eu. Antes queria viver sempre neste cantinho da terra, como agora, respondeu-me, tomando as mãos e olhando-me, do que no céu, como ela, brilhando para o mundo inteiro. Calou-se um instante. Se eu ainda lá estivesse, desceria agora para vir sentar-me aqui. Mas Lúcifer deixou no céu a luz que perdeu para sempre. Quando voltamos ao salão, já estava iluminado. É preciso ter, como Lúcia, a beleza, a sedução e o espírito que enchem uma sala, a mobilidade e a elegância que multiplicam uma mulher como o prisma reproduz o raio do sol por suas mil facetas, para assim consumir deliciosamente uma noite com as filagranas da galanteria feminina. Em 3 horas que voaram, quer saber o que fez essa mulher? Tocou e cantou com sentimento, conversou com a sua graça habitual, representou-me tipos da comédia fluminense, fez a sátira dos ridículos da época, recitou versos de Garrett, como o faria a Gabriela, brincou, saltou, dançou e, por fim, acabou tornando-me criança como ela e obrigando-me a jogar prendas que eram resgatadas com um beijo na face. Às 10 horas quis retirar-me. Lúcia suspendeu-se ao meu ouvido e balbuciou muito baixo uma súplica. Fique. Um olhar eloquente, raio voluptuoso que rompeu o enleio encantador de seu gesto, disse-me quanto havia nessa palavra. O meio de resistir a semelhante pedido? Fim do capítulo 9.